aquele transporte que terminou na invernada, nós voltemos novamente, ai, ai, ai, pra embarcar a boiada. O senhor Otávio Mota, boiadeiro respeitado, reconhecemos em Marília, foi o comprador do gado. Primeiro dia sofremos com aquela boiada errada, debaixo de tempestade, ventania e trovoada. Derradeiro Zé Alegre repicava todo instante, mas o boi não respeitava o repique do berrante. E no trem da Noroeste seguiu 400 reis, e o resto do transporte nós deixa pra outra vez.